rimas codificadas em código Morse. Nem FBI, nem CIA que vão ter sorte. Nem a tecnologia da NASA sabe decifrar ou encontrar a nossa base. Rap no interior é sem mistério, ou é só no estéreo. O hábito não faz o monge nem o monastério. Tô falando sério, a produção de rimas série. Yo, yo, yo, latino-americano, com mi hermano comigo. Então cabrão, se usted não sabe o que se passa, te digo. Na raça, em la caça, os comparsas unidos, trazendo boa música pra todos os ouvidos. Tudo é bom sim, só boas vibrações. Em pequenos atos, grandes revoluções. Nossa união, nossa evolução. Conhecimento adquirido, não tem devolução. Que bom, wow. Então joga a mão pro alto e celebra a paz e o amor em tudo quanto é quebra. Agora vai ser assim daqui pra diante. Hip hop para o alto e avante. Rimas codificadas em código Morse. Nem FBI nem CIA que vão ter sorte. Nem a tecnologia da NASA sabe decifrar ou encontrar a nossa base. No microfone, perda de controle, devastação de ciclone. FR em ação, operação fuga da Rony. Enquanto os boys de camarote assistiam a Pavarotti, a gente traficava hip hop em papelote. Tamo na luta, se fã, que nem o Jack Chan. Neto de velho barreiro e não sobrinho do tio Sam. São armas indispensáveis para o ataque. Birimbau, pandeiro, agogô e atabaque. Interior do Paraná nós representa. Hip hop contra o mal, se for pro bem da humanidade a gente enfrenta. União pra somar, revolução quem vai topar, som de drão vai tocar, e a luz de Deus vai decolar. Voar mais alto que atleta de voleibol, sem querer ser astro, pois o único é o sol. Finalizando a operação, as instruções eu sigo. Federação publicar, câmbio desligo. Rimas codificadas em código Morse. Nem FBI nem CIA que vão ter sorte. Nem a tecnologia da NASA sabe decifrar ou encontrar a nossa base.